quartinho obscuro. Deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro. Quartinho obscuro, deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro. Quartinho obscuro, deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro. Quartinho obscuro, deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro. Quatro paredes, um cubículo no fim do corredor. O tenso, a das caixinhas do computador. A nega véia, fica em choque. Onde foi meu erro? Um filho sem emprego em um quarto pique bueiro. Júlio César, abre a janela pra entrar ventilação. Sem noção, ajuda esses papel rabiscado do chão. Pô mãe, não é rabisco, cê sabe que é minha rima. Deixa a sujeira aí que ela é minha matéria-prima. Passei sua camisa e você tá deitado em cima. Porque tá usando na cabeça minha meia fina. Não vou falar mais nada, eu vou deixar acontecer. Até quando inseto aqui nesse quarto aparecer? Tá bom, fecha a porta e me deixa no escuro. Curtindo a vibe do meu quartinho obscuro. Quartinho obscuro, deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro. Quartinho obscuro, deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro. Quartinho obscuro, deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro. Quartinho obscuro, deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro. Esse lugar me define, esse é o meu mundo. Meia suja, bituca, cenário é hiperimundo. Trouxa de roupa na cama, me joga e me acomodo. Olho pro forro e briso, tem letras bem ao meu modo. Ovelha negra da família, porque tô incomodando. Só porque nunca viram a cama, eu arrumando. Sei lá qual é desse povo, tão tudo mal humorado. Só porque minha irmã furou o pé em um CD quebrado. Fazer o que? Era do KLB. Falou mal do meu quarto, ele faz armadilha pros seus. Prato usado incrementa, dá um cheiro de cozinha. Pra tirar o odor dos trabalhos da vizinha. Pô, é mó barato pico, só não tem ar puro. Aprecia sem caô, meu quartinho obscuro. Quartinho obscuro, deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro. Quartinho obscuro, deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro. Quartinho obscuro, deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro. Quartinho obscuro, deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro. Negão, cê tem coragem de arrastar a mina aqui? Nesse lugar sua namorada da sua cara vai rir. Danada pai, cê sabe com ela não tem tensão. Dou a certeza a você que ninguém vai prestar atenção. Cê puxou a quem? Pra ser nessa pegada, nunca fiz esses atos de tamanha cagada. Porque essas botas tem que ficar aqui na porta jogada. Faço acesso ao seu pé se a campainha for tocada. Cê dorme pra caralho, ar da graça só às 4 da tarde. Embaixo da coberta, lá fora o sol até arde. Suavão, feito do meu iglu modernizado. Só falta um frigobar pra ficar bem adaptado. Pô negão, relaxa, já disse, só não tem ar puro. Aprecia sem caô, meu quartinho obscuro. Quartinho obscuro, deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro. Quartinho obscuro, deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro. Quartinho obscuro, deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro. Quartinho obscuro, deixa eu curtir a vibe do quartinho obscuro.